653, página 473, capítulo 33. Zelandoni e Ayla estavam sentadas na grande estrutura que a Zelandónia utilizava para várias atividades. Vários Zelandónia haviam entrado no refúgio enquanto elas falavam, incluídos os chegados do sul, que ainda permaneciam ali. Sentiam curiosidade e fascínio pelas semelhanças e diferenças que a distância criara entre eles. Conversaram com naturalidade, até que todos estivessem presentes. E então a corpulenta mulher levantou-se, foi à entrada e falou com um par de Zelandónia recém-iniciados que montavam guarda frente ao alojamento para que ninguém se aproximasse com a intenção de escutar. Zelandoni fechou a cortina da entrada e à toa. Depois sentou-se num tamborete alto, no centro do grupo. A decisão é tua, Ayla. Queres submeter-te primeiro a interrogatório informal ou preferes uma prova formal completa? Indagou a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra. Ayla fechou os olhos e baixou a cabeça. Se falarmos de maneira informal, depois terei de repetir tudo, não é? Quis saber. Sim, é isso mesmo. Pensou no filho que perdera e sentiu uma pontada de dor. A verdade era que não queria falar disso. Foi duro, declarou. Não quero falar disso uma e outra vez. Creio que recebi o chamamento. Se não, estou tão interessada em sabê-lo quanto vocês. Podemos continuar? A que era a primeira tirou de uma tigela uma pitada considerável de uma planta verde, seca e pulverizada e deitou-a na água a ferver. Depois acrescentou mais 3 pitadas. Para Ayla, o odor um tanto desagradável que emanou juntamente com o vapor de água era familiar. A erva era estramónio e era não só utilizada por Isa, a curandeira do clã, como também pelos mogures nas cerimónias especiais. Ayla conhecia bem os seus efeitos. Sabia que não abundava nas imediações e devia ser proveniente de algum lugar afastado, o que o convertia em algo pouco comum e valioso. Como se chama isso em Zelandoni? Perguntou Ayla apontando para a matéria vegetal seca. Não tem nome em Zelandoni. Chamamos-lhe simplesmente infusão de sudeste. Foi-me dada pelas Doniês da Caverna do Sul que vieram de visita, a 24ª. Em concreto, a pessoa que te deu as ervas que tínhamos pensado experimentar juntas. Nem sequer sei como é esta planta, ou se é mais do que uma, replicou a primeira. Ayla sorriu. Eu sei. É uma das primeiras plantas que Isa me mostrou. Já ouvi chamar-lhe várias coisas. Estramónio, figueira do diabo. Os mamutói usam um termo que pode traduzir-se como maçã espinhosa. É alta, bastante áspera, com folhas grandes de odor intenso. Tem umas flores enormes, brancas, e um fruto redondo com espinhos. Todas as partes da planta são úteis, incluindo as raízes. Mal utilizada, pode induzir as pessoas a comportar-se de maneira estranha e pode até ser venenosa, com efeitos mortais. Os Zelandoni reunidos ficaram muito interessados, sobretudo os visitantes. Surpreendia-os que a jovem que haviam conhecido no início do verão soubesse tanto. Já a viste por aqui? Perguntou o Zelandoni da 11ª. Não. Respondeu Ayla. E já a procurei. Trazia um pouco quando cheguei, mas acabou-se. E gostaria de a repor. É muito útil. E que utilização lhe dás? Quis saber a Donia visitante. É soporífera. Preparada de determinada maneira, pode servir de anestésico. E de outra forma, ajuda as pessoas a relaxar. Mas pode ser muito perigosa. Os mogures do clã usavam-na em cerimónias sagradas. Explicou Ayla. Creio que devemos deixar essas perguntas para outra altura. Interrompeu a primeira. Estamos aqui com outro fim. A primeira encheu um copo com aquele líquido em ebulição e deixou-o arrefecer. Quando achou que já se podia beber, entregou-a a ela. Esta prova podia realizar-se sem a bebida, recorrendo à meditação, mas levaria mais tempo, explicou a Zlandoni. Ayla bebeu a tisana, adotou a postura mais propícia para a meditação e esperou. Os efeitos eram subtis. Não se deu conta quando a sua mente começou a vaguear e quase se assustou ao perceber que a primeira lhe falava, em voz baixa e suave. Tens sono, Ayla? Melhor assim. Relaxa. Deixa-te levar. Tens muito sono. Esvazia a mente e descansa. Não penses em nada. Escuta apenas a minha voz. Só a minha voz. Disse a Zlandoni num tom monótono. E agora diz-me, Ayla, onde estavas quando decidiste entrar na caverna? No alto da parede de rocha, começou Ayla, e depois calou-se. Continua, Ayla, demora o tempo que precisares, podes contar tudo à tua maneira, não há pressa. Ayla assim fez, e os de Landónia, ali reunidos, escutaram fascinados. Quando terminou, a primeira deu-lhe mais chá, e Ayla levantou-se para aliviar a bexiga. Creio que devemos deixá-la descansar. Ayla escutou a primeira dizer aos outros. Passou um mau bocado, mas penso que não há dúvidas de que será a próxima. Acho que tens razão, ouviu outra voz concordar. O que queriam eles dizer? Não sabia se gostava de os ouvir falar na próxima primeira. Quando regressou, a Zlandoni da nona caverna disse: gostaríamos de te fazer umas perguntas. Sentes-te com forças para responder? Ou queres descansar mais um pouco? Posso responder, mas primeiro gostaria de beber qualquer coisa. Tenho a boca seca, disse Ayla. Alguém encheu-lhe novamente o copo. Creio que a pergunta mais importante é a que temos estado todos a evitar, disse a primeira. O cântico à mãe. Podias recitá-lo, Ayla? Não todo, apenas a última parte. Ayla anuiu. Fechou os olhos e começou. Anunciar que o homem participa, esse foi seu último ensejo. Para se iniciar uma nova vida, ele deve ter desejo. A mãe sente-se honrada quando os vê fazer, porque a mulher concebe quando dividem o prazer. Depois de os filhos abençoar, a mãe pode descansar. Quando acabou, instalou-se um silêncio incômodo. Ninguém sabia o que dizer. Por fim, falou a Zlandoni da 14ª caverna. Nunca tinha ouvido essa estrofe. Eu também não, disse a primeira. Mas o mais importante é perceber o seu significado. E qual pensas tu que é? Indagou a 14ª. Para mim, isso significa que a nova vida não é criada só pela mulher, respondeu a primeira. Não? Claro que não. Sempre soubemos que o espírito de um homem se mistura com o de uma mulher para criar uma nova vida, argumentou a 11ª. Ayla interveio. A estrofe não menciona nenhum espírito. Diz que a mulher concebe quando divide o prazer, explicou. Uma criança é tanto de um homem como de uma mulher, filha tanto do corpo dele como do corpo dela. É a união do homem com a mulher que dá início a uma nova vida. Queres dizer que a união não é apenas pelos prazeres? Perguntou Zlandoni da 3ª caverna com um tom de incredulidade. Ninguém põe em dúvida que a união é um prazer, disse a primeira com um sorriso irónico. Na minha opinião, significa que o dom de Doni vai mais além do dom de prazer. É um dom da vida. Parece-me que é isso que significa a estrofe. A grande mãe não criou os homens só para partilharem prazeres com as mulheres e para as proverem e aos filhos. Uma mulher é abençoada pela Doni porque traz uma nova vida, mas também o homem é abençoado. Sem ele, não pode iniciar-se uma nova vida. Sem os homens e sem os prazeres, a vida deixaria de existir. Escutaram-se vozes agitadas. De certeza que existem outras interpretações, disse a Zelandoni visitante. Isso parece-me um tanto excessivo. Dá-me tu outra, contrapôs a primeira. Ouviste as palavras? Qual é a tua explicação? Hesitante, a Zelandoni ficou em silêncio por momentos. Teria de pensar. Algo assim exige um tempo de reflexão. Podes pensar durante um dia ou durante um ano, que a interpretação não mudará. Ayla recebeu um dom, juntamente com o seu chamamento. Foi escolhida para nos trazer este novo dom do conhecimento da vida concedido pela mãe. Disse que era a primeira. Novo alvoroço de vozes. Mas os dons são sempre fruto de um intercâmbio. Ninguém recebe um dom sem obrigação de entregar algo em troca, de igual valor, disse o Zelandoni da segunda caverna. Era a primeira vez que intervinha. Que dom de igual valor pôde Ayla dar à mãe? Fez silêncio e todos olharam para Ayla. Dei-lhe o meu filho, respondeu ela. Era um filho que eu desejava, que desejava tanto que não conseguia expressá-lo por palavras. De certeza que estavas grávida? Indagou a décima primeira. Não sangrei durante 3 luas e tinha todos os sintomas, respondeu Ayla. E eu confirmo, corroborou a primeira. Sabia que ela estava grávida quando parti para a reunião de verão. Lamento, disse o Zelandoni da segunda caverna. Perder um filho pode ser uma coisa terrível. Pronunciou aquelas palavras com uma convicção que não passou despercebida a ela. Se não há objeções, creio que chegou o momento da cerimónia, anunciou aquela que era a primeira. Todos expressaram a sua concordância. Estás pronta, Ayla? A jovem enrugou a testa e olhou em redor. Pronta para quê? Parecia-lhe tudo muito repentino. Adonia percebeu a sua angústia. Disseste que querias realizar a prova formal. Isso significa que, se os Zelandoni dão a sua aprovação, passas ao nível seguinte. Deixas de ser acólita, sais daqui Zelandoni, explicou a primeira. Queres dizer agora mesmo? Inquiriu Ayla. Sim, com a primeira marca de aceitação, respondeu a primeira, ao mesmo tempo que pegava numa afiada faca de sílex. Página 479, capítulo 34. Celebraremos uma cerimónia mais pública quando te apresentarmos como Zelandoni, mas as marcas fazem-se no momento da aceitação em privado, explicou a Zelandoni, que era a primeira. Depois perguntou, estás pronta? Sim, respondeu, confiando que assim fosse. A primeira olhou para os que ali estavam reunidos e começou. Esta mulher está plenamente preparada para levar a cabo todos os deveres da Zelandónia e é a primeira entre aqueles que a servem, quem garante os seus conhecimentos. Todos acenaram afirmativamente com a cabeça. Recebeu o chamamento e foi posta à prova. Há alguém entre nós que duvide do seu chamamento? Perguntou a Zelandoni. Ninguém disse nada. Não havia a menor dúvida. Todos aceitam esta mulher como Zelandoni entre os Zelandónia? Aceitamos. Foi a resposta unânime. A Zelandoni, que era a primeira, virou-se para a jovem e levou a afiada lâmina de sílex. A marca que vai receber nunca poderá ser eliminada. Anunciará a todos que reconheces e aceitas a função de Zelandoni. Estás pronta para assumir essa responsabilidade? Ayla respirou fundo e, consciente do que esperava, viu aproximar-se a mulher com a faca. Sentiu um pouco de medo. Engoliu a saliva e fechou os olhos. Sabia que ia doer, mas não era esse o seu temor. Uma vez realizada a marca, não poderia voltar atrás. Aquela era a sua última oportunidade para mudar de ideias. Quantas marcas haviam sido feitas no seu corpo ao longo da vida? Fitou a corpulenta mulher nos olhos. Aceito. Serei Zlandoni, afirmou Ayla, procurando falar com firmeza e convicção. Ai, gritou sem querer ao sentir o corte rápido de uma lâmina afiada. No segundo corte, e depois no terceiro, esforçou-se por conter as exclamações. Já podes abrir os olhos, Ayla, está terminado, disse a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra. Ayla abriu os olhos e viu uma imagem que apenas reconheceu. Levou um momento a compreender o que via. Para que se visse, alguém segurava uma candeia acesa e um refletor. Raras vezes usava refletores, nem sequer tinha um no refúgio, e ficava sempre surpreendida ao ver a sua própria cara. As marcas, na frente, captaram de imediato a sua atenção. Na parte da frente da têmpora direita, tinha uma linha horizontal com dois traços verticais nos dois extremos, mais ou menos do mesmo comprimento, como um quadrado sem linha superior ou uma caixa aberta. As três linhas eram negras e ainda vertiam um pouco de sangue. Eram tão visíveis que pareciam eclipsar tudo o resto. A que era a primeira falou. Vieste longe. Pertenceste a muitos povos, mas os teus pés sempre te levaram pelo caminho da grande mãe terra que te escolheu. Era teu destino perder os teus em tão tenra idade e depois ser acolhida por uma curandeira e por um homem que viajava pelo mundo dos espíritos, pessoas a quem chamas o clã. Quando Mamute dos Mamutoi te adotou no lar do mamute que honra a mãe, quem guiou os teus passos foi aquela da qual tudo nasceu. O teu destino sempre foi servi-la. Ayla, da nona caverna dos Zlandoni, unida a Jondalar da nona caverna, filho de Martona, antiga líder da nona caverna dos Zlandoni, mãe de John Ayla, abençoada de Doni, da nona caverna dos Zlandoni, que nasceu no lar de Jondalar. Ayla dos Mamutoi, membro do acampamento do leão dos caçadores de mamutes que vivem a leste, filha do lar de mamute, a Zlandónia dos Mamutoi. Ayla, escolhida pelo espírito do leão das cavernas e protegida pelo urso das cavernas do clã, os teus nomes e laços são muitos. Agora já não precisas deles. O teu novo nome abarca-os a todos. O teu nome é uno com toda a criação da mãe. O teu nome é Zlandoni. O teu nome é uno com toda a criação da mãe. Bem-vinda, Zlandoni. Entoou em uníssono o grupo ali reunido. Vamos, recita connosco o cântico à mãe, Zlandoni da nona caverna, pediu a primeira. E os presentes começaram a cantar em coro. O grupo acabou de entoar o último verso e permaneceu em silêncio por momentos. Depois, relaxando, cada um pegou no seu copo e foi servir-se de uma infusão. Agora a questão é como anunciar ao Zlandoni o último dom, disse a primeira enquanto se sentava. As suas palavras provocaram rebuliço. Anunciá-lo? Não podemos fazer isso. Seria demasiado para eles. Pensa no transtorno que provocaria. A primeira esperou que a comoção acalmasse e depois lançou um olhar feroz aos de Landónia. Acreditam que Doni nos deu a conhecer este dom para vocês o esconderem dos seus filhos? Acham que Ayla padeceu tais tormentos e sacrificou o seu filho para que os Zlandónia tivessem um tema de conversa? Os Zlandónia são aqueles que servem a mãe. Não nos compete dizer o que podem saber os seus filhos. A nossa função é decidir como anunciá-lo. Seguiu-se um momento de silêncio. E em seguida, Aslandoni, da 14ª caverna, disse: levará algum tempo a preparar uma cerimónia adequada. Quissá devêssemos esperar pelo ano que vem. A estação está a terminar e as pessoas preparam-se para regressar às suas cavernas. A cerimónia irá celebrar-se dentro de 3 dias e o anúncio será feito por Ayla, declarou a primeira de maneira inequívoca. Foi Ayla quem recebeu o dom, cabe-lhe transmiti-lo aos outros. Foi chamada este verão e enviada a esta reunião por esse motivo. E a primeira lançou um olhar severo aos outros donias. Segundos depois, a sua expressão suavizou-se e adotou um tom mais lisonjeiro. Não seria melhor resolver o assunto já? Com a estação tão perto do fim, não haverá tempo para que surjam complicações antes de partirmos. E podem ter a certeza de que isto acarretará consequências. Assim, teremos todo o inverno para conseguir que as nossas cavernas se habituem à ideia. Quando chegar o próximo verão, não deverá haver já qualquer problema. Os Landonia começavam a fazer planos. Ótimo, pensou a primeira enquanto escutava a conversa. Começam a planejar a cerimónia, ao invés de colocar objeções. Podíamos ter tambores a acompanhar o cântico à mãe. Conforme se expressavam novas sugestões para a sua participação na cerimónia e se via convertida cada vez mais no centro das atenções, Ayla pareceu ficar desconcertada, mas passado o momento já estava envolvida nos preparativos. Os dois jovens visitantes, Mamutoi, Danug e Druvesh, sabem tocar tambor de tal maneira que soa como uma voz a falar. É um pouco inquietante, mas muito misterioso. Creio que seriam capazes de recitar a última estrofe com os tambores. Quando a ideia da cerimónia começou a tomar forma e a maioria dos Zelandónia mostrava um claro interesse pelo acontecimento, a Zelandoni, que era a primeira, saiu-lhes com outra surpresa. Ao levantar-se para se servir de mais tisana, deixou cair um comentário com manifesta despreocupação. Imagino que também teremos de planear uma reunião de todo o acampamento, uns dias depois da cerimónia, para responder a todas as perguntas que forem surgindo. Nessa altura, podemos anunciar o nome da relação entre um homem e os seus filhos e dizer-lhes que, daqui em diante, os homens darão o nome aos filhos varões. A consternação entre os Zelandónia foi imediata. Quase ninguém tivera tempo de pensar que mudanças traria esse novo conhecimento. Mas sempre foi a mãe a dar o nome aos seus filhos, protestou um deles. A Zelandónia notou uns quantos olhares penetrantes. Era isso que temia. Alguns iam começar a pensar. Não era bom subestimar a Zelandónia como grupo. Como vão os homens dar-se conta de que são essenciais se não lhes permitirmos participar de alguma maneira? Indagou a primeira entre aqueles que serviam a mãe. No clã, os mogures punham o nome tanto aos rapazes como às raparigas, mencionou Ayla. Toda a gente se calou e olhou para ela. Eu fiquei muito contente por poder pôr o nome à minha filha. Senti-me importante. Creio que os homens sentiram o mesmo, assegurou a primeira, agradecendo o apoio espontâneo de Ayla. Os presentes reagiram com gestos e sons de aprovação. Ninguém pôs mais objeções. E o que dizias do nome da relação? Já pensaste em algum? Inquiriu a Zelandoni, da 29ª. Tenho de meditar sobre isso, a ver se me ocorre uma palavra apropriada para as crianças se dirigirem aos homens que participaram no momento da sua criação e assim diferenciá-los dos outros homens. Quissá todos devêssemos pensar nisso, retorquiu aquela que era a primeira. Ainda antes de falar com Ayla, aquela que era a primeira suspeitava já da verdadeira causa da concessão. A convicção de Ayla, assim como as suas explicações, era o último dado que necessitava para ter a certeza, e acreditava que todos, as mulheres em particular, deviam saber como se iniciava uma nova vida. O conhecimento era poder. Se uma mulher sabia o que levava um bebê a crescer dentro dela, podia adquirir controle sobre a sua própria vida. Tinha escolha, ao invés de simplesmente descobrir que estava grávida. Se a causa de uma gravidez era o contacto com um homem e não algo externo, e que escapava ao controle da mulher, esta podia decidir não ter um filho, negando-se a partilhar prazeres com um homem. Claro que nem sempre seria fácil para uma mulher dizer algo assim, e a Zlandoni não sabia muito bem como reagiriam os homens. Embora, com toda a certeza, houvesse repercussões desconhecidas, tinha outro motivo para desejar que o seu povo soubesse que os filhos eram o resultado da união entre um homem e uma mulher, sendo esta a razão mais importante. Era a verdade. E os homens também precisavam de a saber. Durante demasiado tempo, havia-se considerado que o papel dos homens no processo de procriação era acessório. Era uma questão de justiça elementar que os homens soubessem que desempenhavam uma função essencial na criação da vida. Quando a primeira considerou que tudo estava em marcha, anunciou: "Já é tarde, foi uma reunião muito longa. Creio que está na hora de terminar." "Mãe, mãe, já voltaste? Proleva avisou-me que estavas aqui. Disseste que hoje íamos montar e fiquei à tua espera", disse Jonaila. "Desculpa, Jonaila", pediu Ayla. Não fazia ideia de que a reunião com os Zlandónia ia demorar tanto. "Não faz mal, já sei como são os Zlandónia." "Isso dói, mãe?", indagou Jonaila, apontando para as marcas. Ayla ficou surpreendida que a sua filha tivesse notado. "Já não. Esta marca tem um significado especial." "Eu sei", disse a menina. "Significa que já és uma Zlandoni." "É isso mesmo, Jonaila." "Jondi disse que com a marca de Zlandoni já não terás de passar tanto tempo fora. Isso é verdade, mãe?" Ayla não se dera conta do muito que a filha sentira a sua falta e foi invadida por uma profunda sensação de gratidão ao pensar que João Dalar estivera lá para cuidar dela, explicar-lhe as coisas. Abriu os braços para abraçar a filha. "Assim é verdade. Agora não ficarei longe tanto tempo." Talvez João Dalar também tivesse sentido a sua falta. Mas por que tivera de recorrer a Marona? Assegurara que gostava dela, mesmo depois de os ter surpreendido juntos. Mas se isso era verdade, porque se mantinha afastado? "Já quase me esquecia. Esta noite vamos visitar o acampamento dos Lanzadoni. Com Dalanar e Bocovan? Sim. E com Ecosar e Joplaia. E com Jerica e todos os outros. Jondi também vem? Não sei, mas não creio. Tinha de ir a outro sítio." Ayla virou-se. Não queria que a filha a visse chorar.